Vamos fazer ciranda? Salve os mestres cirandeiros. Que linda, Ciranda. Salve todos os mestres da Ciranda. Salve Lia Itamaracá. Salve todos os cirandeiros desse estado maravilhoso.